ao vivo. E aí, galera, entrando hoje na live mais cedo. Hoje é um dia especial, tô entrando mais cedo na live. Mas porque não vai dar pra ficar até a hora que a gente tá aqui, eu e Alisson, na boca, pra embarcar aqui. Estamos indo pra Fortaleza fazer uma palestra lá, um evento do Jornal Valor Econômico. E o voo é exatamente agora. Então vai ser bem no período de... A gente aqui tá entrando bem na hora. E aí, Aninha, bom dia. Como é que a gente... Será que eu posso convidar alguém para entrar aqui ao vivo? Porque hoje a gente queria chamar pessoas de auto-hipnose, ia ser hoje, né? Marcelo Negrão, Luna, buenos dias, bom dia, Vitória. O tal do ao vivo, Pedro. Porra, Pedro, tu entrasse logo hoje que não vai dar pra rolar, porque eu tô aqui, ó, pra entrar no avião. Deixa eu pegar aqui meu documento. Documento. Meu documento. Tu tem o meu cartão de embarque aí, não? Ela te mandou o teu, não? E mandou o teu também. Então, mostra aí pra não ter que... Renatas06NC. Caralho, será que eu posso convidar ela aqui? Deixa eu ver se eu posso convidar ela aqui. Bom dia, André. Glicose Gamer. Fala, papai. Júlio Dário. Grande Júlio. Putz, aqui pelo celular não consigo convidar, não. Então... Só nasceu na fazendinha, então é auto-hipnose. Ela não tá ainda, não, né? Então o papo de auto-hipnose vai ficar pra. Ó, hoje não vai dar pra fazer a live como eu faço. Eu tinha 3 revistas do caralho aqui pra comentar que eu tava lendo agora: uma sobre educação, com o brother Thiago Matos na capa. Sobre negócio, novo negócio da educação. É engraçado que o Thiago já está há 10 anos nisso, mas ainda é novos, né? Porque realmente a educação é um segmento muito, muito antigo, né? Então, há 10 anos a educação ainda é pouco. Eu estou há 3, então estou... E ele se foi. Outra revista, outro brother meu na capa da revista, Piangers. O povo de Porto Alegre vai dominar o mundo, papai. Esse povo de Porto Alegre. Piangers, na verdade, ele é de Santa Catarina, mas ele mora em Porto Alegre há muito tempo. Ele tem a cultura gaúcha. Então aqui, ó. Uma matéria interessante sobre escola, sobre escolha de escola. Essa é uma matéria que daria pra fazer uma live sobre isso. A única que eu li até agora foi essa escolha de escola. E a outra revista que eu comprei aqui, que eu não abri ainda, é sobre Heineken. Porque nesses dias eu... Ih, a conexão tá ruim. A gente saiu da região aqui do Wi-Fi. Iniciando ao vivo. Isso, você está ao vivo. Conexão ruim. Marcelão voltou agora, travou a transmissão. Começou outra transmissão? Ou é a mesma? Tá valendo? Tá ao vivo? Travando aqui ainda. A terceira revista, no Guncast esses dias, é a mesma, né, massa? No Guncast esses dias eu fiz a revisão do livro da Ambev e aí coincidentemente encontrei essa revista que a capa é Heineken, falando que a Heineken conquistou 20% do mercado já e ela não segue a fúria da Ambev pra fazer negócios. Vai fechar já? Galera, vai fechar aqui. Vou ter que entrar, somos o último aqui. Então, é nóis. Amanhã estamos de volta. Cheiro.